menos uma hora, 10 minutos que eu não te vejo. O relógio conta as horas enquanto eu conto meus dedos, todos. Que eu não te dei, a saudade acumulando, acumulando, eu já nem sei até que ponto eu vou aguentar. Eu tô ficando louco só de imaginar. E já pensou no ar-condicionado, no 15, a gente zoando, a TV no volume mais alto e a gente se amando. O que é que cê tá esperando? E já pensou no ar-condicionado, no 15, a gente zoando, a TV no volume mais alto e a gente se amando. Sem você parece um ano. Galera da Coif Odonto, 5 dias, 1 hora, 10 minutos que eu não te vejo. Diga aí, diga aí. O relógio conta as horas enquanto eu moro. Os beijos que eu não te dei, a saudade acumulando, acumulando. Até que ponto eu vou?